Start now, Limp Jerk. Sexto Game Track aqui no blog do Melo X. Então vamos aos nossos participantes. Um oferecimento Lan House. Temos tudo para tricô. Aqui é o Zabuza, e a melhor era, com certeza, na minha infância, foi a era 16-bits. Foi a única era que eu tive videogame de verdade comigo. Alô galera, aqui é o Excel, e agora que eu tô efetivado no Game Track, eu quero o meu plano dentário. Nossa... Meu Deus. Bom, vamos lá, né? Então, pra começar nosso cast aí. Pelo número um pouquinho sugestivo, né, Excel? Uhum. Vamos fazer nosso cast especial de 16-bits, igual a gente fez lá no cast de 8-bits. Só que um cast um pouquinho diferente pra quem já acompanhou o Game Track no Melo X, né? A gente vai fazer a gravação só comigo e com o Thiago. Mas a gente já fez gravações particulares com algumas pessoas, participação de muita gente importante, muita gente legal e gente boa. Alguns viados aqui do blog mesmo. Os daqui de Cascavel mesmo. Isso, com certeza, né? Então, vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. Começando a leitura de e-mails, também estou aqui com o Excel, né? Hoje eu tô em todas, rapaz. Cara, ele sempre tá atrás de mim. Oi, delícia, hein? Fui. Então, né, primeiramente, vamos aos nossos recados clássicos, né? Eu sempre esqueço de avisar, mas o Melo X, ele tem um Twitter. É só seguir @meialuax. Mas na verdade, ninguém usa Twitter, vai? Não, tem muita gente que usa Twitter, cara. Ó, vou dizer uma coisa pra você. Vou te dar um Hadouken já de início, porque a maioria do pessoal que acompanha o Melo X vem pelo Twitter. A gente tem como ver a maioria do pessoal que vem por lá. E o pessoal fica sabendo das novidades do blog pelo Twitter. Então, quer acompanhar o Twitter lá, só segue a gente lá, que é o @MeloX. Um outro recado bem importante aí. Lembrando que nossa equipe de eventos estará lá no Last Heroes 6, aqui em Curitiba, né, no dia 24 de outubro. Não percam essa grande chance, galera. Last Heroes! Last Heroes aqui no Sesc Água Verde, em Curitiba. A entrada é de apenas R$5. Ó, e vocês que são fãs do Game Track, essa vai ser a única oportunidade de ver todos os membros do Game Track e do Meia Lua X ao vivo, juntos, porque eu moro longe. É, e o Thiago vai vir pra cá, pra Curitiba, né, fazer uma visita pra nós, dormir na minha casa, fazer muito oi. Sempre. Mas vai estar lá acompanhando toda a parte staff, toda aquela burocracia por trás, opa, entre aspas, por trás de toda a organização do evento, né? Lembrando que o Melo X é um caso particular do grupo X-Blade, que é o grupo que tá organizando. Lembrando que o coordenador geral do evento sou eu mesmo, o Zabuza. Então sabe que se o cash atrasar durante esse período aí, cara, entendo, porque eu tô correndo atrás de muita coisa, além de estudar pro mestrado. Então imagine como tá sendo minha vida atualmente. É, exatamente. E, mas ainda assim, mesmo atrasando um pouquinho, a gente garante que no final de semana do evento Last Heroes vai ter um Game Track especialíssimo gravado ao vivo. Uma outra novidade que vai ser um videocast que a gente vai fazer lá mesmo, vai ser bem bacana. A gente vai lançar pelo menos até 2 semanas depois do evento, né? O quanto antes a gente conseguir terminar a edição, a gente vai lançar pra galera acompanhar como que foi toda essa festa, bagunça e toda a dor de cabeça que é fazer um evento, né? E não percam, durante a semana estarão rolando novidades no Melo X. Uma coluna nova bem bacana, Anime Games. É um escritor renomado, conhecido, gênero. E galera, não perca a super promoção do Game Track. Agora no post, aqui embaixo, vocês vão estar vendo 2 perguntas sobre games. E aqueles que responderem corretamente, o que elas vão ganhar, Zabuza! Então galera do Meia Lua X, não percam, o Game Track está com uma promoção especial aqui embaixo. No post do episódio existem algumas perguntas sobre games e o primeiro a responder a elas no nosso e-mail vai ganhar o quê, Zabuza? vai ganhar um passaporte VIP pro evento Last Heroes, né? Então, respondendo corretamente as 5 ou mais perguntas que tiverem ali, é um passaporte VIP, e aí eu vou mandar certinho como que vai funcionar isso, né? Legal, galera, a chance de você ir no Last Heroes... De grátis! Na faixa! Sem pagar nada! Na faixa, exatamente, olha aí! Perfeito! Sem custo nenhum! Não percam essa! R$0! Bom, né, vamos começar a nossa leitura de comentários finalmente, né? Vamos! Então, o primeiro comentário aí é o comentário da Giza, tá sempre presente aí com a gente nos comentários do Game Track, né? E também vai estar lá no Last Heroes com uma novidade bem legal lá, em breve mais detalhes. Ó, em suma, ela falou que Chip Music detona e que vai mostrar uma surpresa do que é possível ser feito com 8 bits no Last Heroes. Olha só que incrível! E falou também que Curitiba é um ovo, que eu discordo plenamente porque eu moro na Casa do Chapéu e aqui é muito mais ovo. Ela falou que ama Final Fantasy, adora o Tactics e faltou falar do Baltier, mas confessa que Final Fantasy às vezes irrita e que tá aguardando o próximo. Valeu, Giza! Próximo comentário aí é o comentário do Kleber. Bom, já me entrego de graça falando que nunca joguei Final Fantasy. É, mais um. Ele diz assim, entre parênteses, né? Kingdom Hearts tecnicamente não vale. As músicas, porém, na maioria são muito bonitas. Inclusive, ouvindo esse 14º episódio, lembrei de alguns remixes que gosto muito. Mas por que ele diz 14º? Tá me tirando já? Ah, sempre, né, cara? Depois que você falou 14º, é imprescindível te tirar. Né, eu fiquei falando na letra de mesa errado, vocês perceberam, né? Bom, o nome daquele cara que as faz é Hyadain, sei lá. Ele é o japonês que faz remix de vários jogos. Os mais famosos são de Mega Man e Final Fantasy. Tipo os dois aí que ele lista com links do YouTube, né? Passou os links do YouTube e vão estar ali embaixo pra vocês darem uma conferida. Então, como eu tenho quase certeza que vocês vão fazer uma parte 2 e talvez uma parte 3 de Final Fantasy, deixo já a sugestão fazer um game track para os jogos de luta, né? Em separado, se não for pedir muito, Street Fighter, Tekken e jogos da SNK em geral. Sempre tiveram ótimas músicas, né? Eu acho que temos uns planos em relação a isso. Não. Bom, próximo comentário do Danny Sensei. O Excel vai ler pra nós aí. Ó, o Danny Sensei postou aqui. Eu gosto bastante da franquia Final Fantasy, apesar de não ter jogado muito. Só joguei mesmo o 5 e o 6 e um pouquinho do 7. Mas cast de Chip Music é sempre legal, né? Só uma pena que eu moro longe e não tenho grana pra bancar a viagem pra ir no Last Heroes. Mas quem sabe numa próxima. Danny Sensei, faça como eu. Eu moro longe, cara, mas eu arrumei 5 pelegos pra ir comigo no carro e a gente vai pagar mais barato. Nossa, 5? Meu Deus, cara, vai ser... É, tem que ser dessa maneira, cara. Ó, se o Danny Sensei quiser vir, cara... Mas o Danny Sensei, que foi sincero e foi o primeiro a fazer isso no Game Track, consegue estadia com a gente se ele quiser realmente vir pro evento. Ó, nem que ele durma na casa do cachorro, porque ele mora em apartamento, mas mora, durma no sofá ali e a gente dá um jeito, cara. Pode ser, Danny Sensei. Ficamos aguardando a resposta, hein? Ah, lembrando, o Danny Sensei também tá aí na nossa participação do Cast 16 Bits, né? Com uma dica bem legal. E o nosso único e-mail, né? Finalmente a galera... resolveu abrir o coração e mandar um e-mail pra nós. É o e-mail do Aya, lá de Cascavel, como a gente gosta de zoar, o Gnu, né? Vocês vão trollar de Cascavel na cara. A gente tá trollando muito o pessoal de Cascavel. Cascavel, o pessoal fica louco. Seus ridículos, nossa, cara. Tá na cara de vocês, cara. Ele diz assim, companheiro do Ti. Como assim, companheiro, cara? Paz, cara é meu amigo. Tá, beleza. É que os caras, eles usam uns termos assim pra não explorar muito, né? Assim como todos os ouvintes, na verdade, eu, ex-ouvinte, ainda que eu ouça toda vez que sai o cast, eu apresentei o Game Track pra pelo menos 5 amigos, cara. Olha, cara, vamos fazer uma promoção, hein? Cara, se você apresentar e provar aí, cara, você vai participar de uma promoção, a gente vai colocar seu nome lá e vai te dar um jogo na Steam. Vai ficar bem legal, cara. A gente vai fazer por sorteio. Ih, vai fazer por sorteio, não é todo mundo que indicar, né? A gente vai falar assim, se você indicou pelo menos pra 5 pessoas e registrou isso, cara, e mandou pra nós, vamos sortear um jogo na Steam pra as pessoas que fizerem isso, né? O que você acha, Thiago? Eu acho super válido. Cara, é um jogo bem maneiro aí, nem que seja um Left 4 Dead 2 aí. Eu já tô me cadastrando aqui, ó. Já responderam o Aya, o Diogo e o Javan, então faltam só mais dois responderem em meu nome e eu tô dentro. Show de bola, né? Então vamos continuar aqui a leitura do Aya, né? Ele diz assim, rapazes, conheço boas pessoas aí de Curitiba. Eu elogio o conhecimento de vocês. Adorei os podcasts, né? O Thiago me disse desse podcast e acabei vendo um a um. Só um detalhe. Sim. Eu apresentei esse podcast pra ele ontem, 10 horas da noite. Ou seja, ele varou a noite assistindo isso, cara. Como que pode? De ontem pra hoje ele ouviu todos os podcasts. Isso aqui é exemplo de ouvinte, rapaz. Bom, ele continua aqui. Falar de Donkey Kong foi uma coisa épica, super épica. Aquelas músicas, aquele game, né? Ele diz assim que prefere o 2, mas concorda que o 1 é mais difícil, né? Porém, o 2, como eu tinha citado, eu acho que ele é muito mais fodástico em parte da trilha, né? Que faz adorar o jogo cada vez mais. Bom, continuo aqui. Caras, experimentem pensar na hipótese de falar de F-Zero. O que você acha? Lembre-se, games de corrida de naves e tudo mais. Nota, eu sou o Aya, macho, Deus, homem, seja como quiser que vocês querem dizer, né? Ou seja, sexo masculino. Bom, chega de enrolação, vamos pro nosso cast aí de 16 bits. Galera, Zabos... temos que gostem do cast. É, a gente fez um molde novo, né? Então vamos pra lá e já voltamos aí. Você está ouvindo GameTrack no meu mundo. E-mail. Opa, então, né? Como esse cast vai ser um cast free, entre aspas, né? Porque a gente tem uma temática aqui de 16 bits. Lembrando que a gente teve participação de 12 pessoas além de nós. É o primeiro então... cast que a gente tá gravando com um formato novo, que é experimental, obviamente, não vai ser usado em todos os temas, mas nos especiais mesmo. Que a gente pega, assim, poucas pessoas pra comentar mesmo, ficar de conversando e falando sobre. E, no geral, várias pessoas mandando pedido pra gente de música, como se fosse um programa de rádio mesmo. Até cheguei a comentar no começo, lá no início, que a gente ia fazer um cast especial de ouvintes, né? Tá aí um exemplo de como que seria, né? Lembrando que a gente ainda tem uma pretensão de fazer um cast especial de ouvintes, mas ainda a gente tá com medo porque a gente não recebe tanto comentários, né? Um e-mail, a gente tem que falar, pô, vamos fazer um cast especial de ouvintes, de repente não tem ninguém, né? Vamos começar aí, vamos falar um pouquinho da era 16 bits, né? Você teve algum videogame na era 16 bits, ou, Thiago? Cara, eu tinha um sério problema, muito parecido com o seu nessa época, mas infelizmente tive uns penitendo. Só que é naquelas, né, cara? Eu ganhei um jogo e aquele jogo foi eterno até aparecer dinheiro pra comprar um outro, que eu pedi de aniversário o jogo, né? Uhum. Naquela época não era tão fácil assim comprar jogo. O que me levou muito a jogar Mega Man. Mas eu terminei, meu tio sempre conseguia uns jogos alugados ou emprestados, então eu joguei muito também F-Zero, Ninja Gaiden, Mortal Kombat, enfim, esses outros, né, cara? Super Nintendo marcou minha era de serviço. Também tive o único console que eu tive realmente em toda minha vida foi o Super Nintendo, então tive grandes momentos nostálgicos com ele. Eu tinha uma única fita também, mas era do Super Mario. Eu jogava com a minha mãe, com a minha irmã na época. Mas eu tinha alguns amigos aqui que emprestavam fitas. Meu amigo tinha uma fita especial que era a fita 5 em 1, né? Aqueles jogos 5 em 1. E lá tinha um jogo muito foda que era o Alien 3, né? Que eu adorava bastante. Era um pouquinho meio temática meio dark, assim. Mas tinha um jogo também muito foda, Sunset Riders. Tinha outro Asterix. Não lembro se você lembra daquele Asterix que você ia andando, você dava um soco no cara. O cara tava uma armadura romana, assim. Dava um soco, a armadura ficava, o cara voava pro céu, assim. Você lembra? Ô, cara, com certeza que eu lembro. Esse jogo foi... Cara, esse jogo é muito foda. Com certeza. Bom, você chegou a jogar Mega Drive, cara? Cara, eu cheguei porque o meu tio tinha Mega Drive, né? Então eu joguei bastante com ele, mas eu preferia ainda o meu Super Nintendo, né? Eu... Vou dizer assim que, como nem sempre eu morei aqui em Curitiba, quando eu morava em Apucarana, no Norte do Paraná, tinha um amigo meu lá, um Leonardo, que eu apelidava de Gordinho, né? Vai que ele esteja me escutando, né? Nem, até parece que ele vai me escutar. Bom, ele... Trolando as pessoas pelas costas, olha aí. Não, ele, era apelido dele, o Gordinho. Ele era o Gordinho lá, cara. A gente apelidava, ô, Gordinho, vamos lá na casa do Gordinho. Reunia a galera pra jogava qualquer coisa. Então, o pessoal vai falar, porra, vocês não falaram dos jogos do Mega Drive, né? Vocês não falaram de... Só pra citar aqui pra galera, cara, eu nunca joguei Sonic. Então, se vocês forem me trollar, pode trollar à vontade, porque Sonic, eu nunca tive a oportunidade. Pra falar que nunca joguei, teve aquela versão bem ruinzinha que teve um Sonic de Super Nintendo, que falaram que foi uma das piores adaptações, né? Meu Deus, aquilo foi horrendo. Horrendo mesmo, cara. Então, tipo, eu não tive a oportunidade. Cara, Sonic é bem bacana, sabe? Só que eu sempre tive uma afinidade muito maior com a Nintendo. Não querendo alimentar nenhuma Flame War, nem nada. É, nem falar que eu sou fanboy, etc. As temáticas dos jogos sempre me atraíram mais. Tanto que eu não tenho nenhum console, eu tenho um Nintendo DS. E eu sou fã de portátil desde a época do Game Boy. Mas eu preferia Mario, sei lá, eu achava Mario mais interativo. Mais, assim, tipo, user-friendly, por assim dizer. É. Eu acho assim que, por exemplo, o Sonic, na época que saiu, ele saiu um público um pouco mais hardcore, né? Então ele atraía um público de certa forma, né? E o Mario, ele ainda conseguia atender o público casual, né? Por exemplo, até minha mãe jogava, adorava jogar Mario, né? Então eu achava até legal essa temática de minha mãe jogar Mario, etc. Bom, vamos falar um pouquinho das músicas, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos citar nossas duas músicas aqui. Vamos falar o que o pessoal vai pedir aí, que a gente já tem gravado, né? E depois, no final, vamos fechar com as nossas duas músicas. O que você acha? Fechou. Vamos começar com chave de ouro aí com a música do Excel? Galera, pra começar, eu vou pedir aquela música marcante, né, cara? A opening de F-Zero. Toca aí. F-Zero é foda. Não tem, cara. Primeira vez que eu fui jogar, eu joguei só a versão do Super Nintendo. Eu achei foda. Você tava acostumado com Top Gear, né? Que era a temática de carro. Até mesmo muitos jogos de Fórmula 1 que tinha na época, né? Mas jogar com nave, com corrida, cara. Muito, mas muito foda mesmo. Só que os jogos de corrida naquela época eram muito só vira pra direita, vira pra esquerda, o carro para frente e aquela pista linear. E já o F-Zero não. Ele já mostrava um circuito diferente, tendo todas as voltas, você olhando já não colado na traseira do carro, já mais em terceira pessoa, assim. Isso, é, tem uma perspectiva totalmente diferente, a câmera dele era bem bonita, assim, tipo, os gráficos, né, se você olhar ele tinha, tipo, um gráfico pré-renderizado 2D, assim, que quando ele fazia curva, parecia que tinha uma sensação de profundidade bem legal, né. Justamente. E F-Zero tem a estreia do famosíssimo personagem que vai aparecer de novo em Smash Bros. E campeão de, sei lá, de fãs. Com certeza. Falcon, cara. Sonic Boom! Nossa, cara, ele era muito foda, cara. O grande Capitão Falcon. Cara, se você se perguntava de onde que era o Capitão Falcon, ele é de F-Zero. Claro que muita gente deve saber isso, né? Mas vamos tentar atingir os perdidos aí que não sabia disso. Exato. O F-Zero, só umas informações extras pra quem tá lembrado ou pra quem não é da época, né? Que a gente já é meio idoso, coitado de nós. O F-Zero ele foi lançado pela Nintendo em 90 pro Super Nintendo. É, foi um dos primeiros jogos que tinha naves ao invés dos carros convencionais, né? As naves eram chamadas de machines. Eram as máquinas oficiais de corrida daquela realidade. Elas conseguiam correr a mais de 1000 km por hora. O Dr. Clash, que era o piloto da machine Crazy Beer, é o engenheiro das machines. Ele que criou todo, né? Configurou todo. E graças a ele, as machines alcançavam seus 2000 km por hora no início do século 22. Porra! Você consegue se imaginar pilotando um carro a 2000 km por hora? Eu não consigo, cara. Pelo que tem aqui, cara, a velocidade em quilômetros por hora do som, cara, é aproximadamente 1200 km por hora, né? Olha isso. Aí, o que você tem de referência quando vai jogar Smash Bros, né? O golpe principal lá que o Capitão Falcon arremessa você longe lá é Sonic Boom. Sonic Boom é quebrando a barreira do som. Agora o detalhe primordial do jogo. Quem foi o projetista desse jogo, Zapo? Cara, eu não sei, cara. Você conhece esse cara, esse tal de Miyamoto aí? Sei, cara. Eu ouvi falar de leve. Velho, Shigeru Miyamoto. Aquele homem. O nome dentro da Nintendo, né? Eu diria a quase a Nintendo toda no nome dele, né? Justamente. Acho que a gente não precisa dizer mais nada sobre o jogo. O cara é foda, né? Bom, já aproveitando essa toda parte nostálgica aí, minha música é a música de um jogo que a gente até chegou a citar, tipo, um pouquinho aqui no Game Track, em outros episódios, né? Mas um jogo que me diverti muito. Quando eu tinha Super Nintendo, não tinha a fita, mas alocava, né? Porque o jogo é muito foda. Tô falando de Sunset Riders, né? Aquele jogo clássico de tirinho, de plataforma, com shooter, não sei qual que é a classificação pronunciação correta dele, né? Mas é muito foda. Desenvolvido pela Konami aí, em 91. Exclusivamente para arcade, né? Depois foi portado para Mega Drive e Super Nintendo em 92, 93, respectivamente. Joguinho baseado em Faroeste, né? Com quatro caçadores de recompensa, né? Naquele velho oeste dos Estados Unidos. Bem clássico daquele território dos caras fora da lei, aquela zoação toda, putaria pra cá. Aquela temática muito legalzinha, né? Como até o Snake, quando ele participou nos cast de início lá, que ele falou de Wild Guns, né? Bem aquela temática de você sair atirando em todo mundo, metendo bala na galera, e você ia passando por fase. Primeiro cartaz de procurado lá, que você procurava o Simon, né? E você ia durante a fase matando todos os capangas dele. Tinha até aquela coisa clássica da parte dos bois, você lembra? Cara, aquela parte dos bois, eu ficava muito puto quando eu errava o mundo cair, era trollado. É, porque passava dois bois, né? Aí você pulava, opa, acabou. Caramba, atropelava. Trollado. Cara, aquele jogo, depois que você pega aí pra jogar agora atualmente, cara, você vê aquela chuva de bala na tela, né? Você tem que ficar desviando, pulando, atirando pra cima. O jogo é bem frenético, cara, mas é bem legal, não é impossível, mas é muito bom. Eu gostava daquela fase que você ia correndo atrás do trem com o cavalo, que você tinha que pular e tinha que ficar desviando de bala. Eu ficava no canto da tela pulando e atirando, até um certo ponto que podia fazer isso. Nossa, foi épico, eu jogava demais, cara. Cara, Sunset Riders merece, cara. Nossa. O jogo é muito foda, né? Lembrando que você podia jogar com quatro personagens, né? Que era o Steve, o Billy, o Bob e o Cormano. Mas o Steve e o Billy, eles usavam pistolas, né? Que usavam tiro mais rápido e concentrado. Enquanto o Bob e o Cormano utilizavam espingarda, que tinha um pouquinho mais lento. Mas ele abria a área de, tipo, de tiro e de dano um pouquinho maior, né? O Mega Drive, ele foi um pouquinho desbeneficiado, podemos dizer assim, porque ele só tinha dois personagens, que era o Billy e o Cormano. Então tinha uma personagem com pistola e um personagem com espingarda, né? Cormano é aquele mexicano clássico, né? Aquele cara de fronteira mexicana, com aquele ponche cor-de-rosa. Toda vez que eu tava na tela de seleção e eu via aquele nome Cormano, eu me cagava de rir, cara. Cara, mas o Cormano, cara, é o personagem mais foda que tem, cara. Ele pode usar a roupa cor-de-rosa. Certeza que tava, era o Chuck Norris embaixo daquela roupa, cara. Ah, não, tinha, não cara. Eu defendo o Steve até o final, cara. Falando da música, né, que eu escolhi aqui. Aquela música clássica, pra você começar o jogo, já é inspirada naquela temática de Velho Oeste. Eu vou colocar pra tocar aí a música do Stage 1, né? Então, toca aí. Então, vamos para nossa primeira participação aí, participação do Cacuso, né? Então, vou deixar tocando a mensagem dele. Pessoal, aqui é o Cacuso, também faço parte do grupo X-Blade, também de um grupo de K-pop, de dança, chamado Check It Out. O pessoal aí que quer conhecer um pouco da música coreana, pode procurar aí no Orkut, ou mesmo no YouTube, o grupo Check It Out de K-pop Teama. Já que o pessoal do Game Track tá fazendo um podcast sobre 16-bit, eu vim pedir a música da primeira fase do Sonic, que é a Green Hill Zone. Toca aí, Zabuza. Sonic aí, né, fazendo seu papel clássico na era 16-bits, né, que com certeza foi o concorrente mais forte do Mario. E Green Hill Zone, a primeira fase, não tem como não ser clássica, né? Com certeza, né, você já chega escutando aquela música. Eu, como não joguei, mas eu conheço essa música porque muita gente cita por fóruns, casas de show por aí, né? Cara, me diz que casa de show é essa que eu tô afim de ir. Brincadeira, mas vamos lá. E o próximo mensagem aí que foi deixada aí foi do Rod, né? Pra você que não lembra, o Rod é o cara que tá por trás da Melon X Eventos, né? Ele é o coordenador de toda a parte de games que vai ter no Last Heroes. Ele que recentemente casou aí, né? Muitas felicidades pra eles, né? Com certeza, né? Festa muito legal, né? Um abraço pra Monique também. E ele deixou uma mensagem aí pra nós aí, citando um jogo muito clássico. Então, vou deixar tocando aí. E aí galera, aqui é o Rodite, depois de um tempo muito, muito distante, sem estar dando as caras aí, voltei para participar do Game Track e convocar a galera para participar do evento Last Hero 6, né? Vai ter vários games, o pessoal do Meia Lua X vai estar apavorando com novidades lá, eu quero ver todo mundo lá. E é o seguinte, a minha música do tema de 8 bits, é nada mais nada menos que um dos clássicos de Alien vs Predador, Stage 4, Spaceport. Toca aí, ZBZ! Chegou a jogar Alien vs Predador? Nem fudendo que eu joguei Alien. Cara, eu não lembro. Eu joguei o Alien, mas eu falei Alien vs Predador. Eu lembro que tinha uma versão de arcade, mas eu não lembro muito bem. Eu lembro que tinha um jogo, cara, mas eu nunca me interessei de ir atrás de ver também. Acho que nessa época eu tinha muito medo de ver qualquer coisa de Alien, Predador, cara. Oh, cara, eu tinha meio que trauma do Alien. Eu acho que até eu apago um pouco disso. É isso aí, galera! Espero que estejam curtindo os nossos recados de voz, esse novo formato, que tá bem bacana, na minha opinião. E o nosso próximo recado é do Sr. B, o grande Sr. B do Lightcast. Então, manda bala, Sr. B, faça o seu pedido. Fala aí, galera do Game Track, aqui é o Sr. B do Lightcast. E também lá do Lego Alternativo, de vez em quando, né? Dependendo muito da periodicidade do podcast. E eu tô aqui pra pedir uma música, aproveitando que já até participei duas vezes aqui do Meia Lua. Vim aqui pedir uma música de 16 bits, que é o tema, certo? Vamos lá. Eu vou botar aqui uma música de rock. O pessoal vai até se espantar, porque eu não sou lá grande fã de rock demais, assim. Não sou um perfil de roqueiro, mas essa música é muito boa de rock, cara. É do jogo Mutant League Football. Futebol americano de mutantes, que eu joguei até a morte esse jogo. É um jogo de futebol americano com mutantes. E você pode matar as pessoas, pode jogar bola nas pessoas elas explodirem, você pode jogar as pessoas na mina, no buraco pega fogo, você tem várias possibilidades de chacina. Eu jogava esse jogo na época, não sabia como é que se jogava futebol americano, né? Então o que eu fazia? Eu matava o time todo, até o final da liga. Era assim que eu me divertia. Bom, então toca aí, futebol americano de mutantes, a primeira música da abertura. voltando no futebol, ele, a gente tava gravando um cast lá de jogos de terror, ele ficou louco, né? Não, senhor. A gente tava gravando antes dele. A gente tava conversando no Skype antes da gravação do Horror Survivor. Eu tava na rua, não sei o que eu tava fazendo, eu voltei pra casa, era uma meia-noite. Eu entrei no Skype, você me chamou, a gente tava numa conversa muito random, falando besteira, falando de jogos e tal. E veio à tona futebol americano. No que veio futebol americano, a gente conversando de games, né? Veio aquela lembrança. Cara, tinha um jogo de futebol americano que tinha uns monstros, um Super Nintendo. Passava um desenho sobre ele no Sábado Animado e pá! Que futebol, né, cara? Cara, eu nunca vi o Sr. B tão feliz. O próximo recado do nosso amigo Pen. Peraí, Pen. Falando de Super Bomberman, cara, olha só clássicos hoje. Manda bala! E aí, galera do Vlog Melo X, aqui é o Pen, e hoje eu tô querendo tocar a música do Super Bomberman da Boss Music, que é aquela que você enfrenta o chefão. É um fundo muito irado, na época que eu jogava. Eu acho que eu joguei umas 15 vezes só pra enfrentar o chefão, porque a música é irada de muito boa, cara, que eu joguei no japonês. O jogo, pra quem não sabe, é do Bomberman, que é um homem bomba. É meio tosco, se você pensar bem. Que você tem que ficar plantando bombas e tem que matar seu inimigo. Agora vem a grande pergunta que eu nunca soube responder e não quero nem que ninguém responda. Da onde saíam aquelas bombas? E aí, Zabuza, toca aí a música. Eu sempre me ferro na edição do Pen, porque o Pen fala muito enrolado, mas ele deixou uma ótima música aí, cara, a música do Boss Theme aí, do Super Bomberman, né? Eu não cheguei a jogar Bomberman na minha infância, eu fui jogar recentemente no DS, foi a primeira vez que eu joguei Bomberman de verdade na minha vida. Olha só, cara, eu sou o cara acho que mais perdido na parte de games, cara, certeza. Ah, Zap, já acontece, cara. Ainda tem tempo de botar tudo em dia. E o próximo recado do nosso querido Power Ranger de sempre, o Tanker, né, que tá fazendo aniversário hoje, cara, tá fazendo aniversário nessa data de hoje, dia 26. Aquele parabéns pro Hidan com todo o yaoi do mundo, né? Cara, muito abraço por trás pra ele, cara. Bom, vou deixar tocando o recado dele aí. E aí, pessoal do GameTrack, aqui é o Hidan de volta, né? Eu tô aqui pra fazer um pedido de uma música. Eu queria pedir a música de um jogo que eu gosto bastante, e a música de um personagem que eu curto razoavelmente bastante também. É a música do Street Fighter 2 Turbo, o tema do Balrog. Balrog é um boxeador muito escroto, mas ele é muito massa. Ele causa muito dano e ele usa luta boxe, mano. Então, ele foi feito em homenagem ao Mike Tyson, tanto que até, tipo, o dedo faltando é igual ao do Mike Tyson e o estilo escroto é igual. Então, toca aí Balrog Theme, ou é M. Bison Theme, que é na versão japonesa, que é Mike Bison. Toca aí. Pô, galera, música genial do Ridan, como sempre. O Ridan tem um bom gosto musical, diferente de gosto pra jogos. Ele vai matar a gente depois. Com certeza, principalmente trolando ele no aniversário dele, né? Mas não só sem. O Ridan mandando aí a música do stage do Balrog, né, cara? Olha. Street Fighter 2, que com certeza tem uma trilha mais fodástica aí nos games de luta, né, cara? Muito foda mesmo. Não vou negar que o Balrog não é o favorito de quase ninguém, né? Nem do Ridan mesmo, ele prefere o Vega, o que me deixa pensando por que ele escolheu o tema do Balrog. É, pelo lá, vou dar uma variada aqui e vou pegar o tema do Balrog. Você chega a lembrar que tinha umas versões piratas que o Vega tinha o nome de Balrog, o Balrog tinha o nome de Bison, lembra? Cara, eu lembro. E eu acho que eu tinha uma versão dessa. Eu não entendi por que tinha essa parada. Ah, velho, é uma longa história. Existem várias explicações na praça, né? Mas nenhuma tida tão assim como oficial, então deixa quieto. Deixa quieto, mas né? A música do Balrog é bem bacana, né? Ela tem uma temática bem Las Vegas, assim, bem puxando mesmo pra aquele boxeador de Las Vegas. Inclusive, há uma das teorias que eles trocaram o nome do Balrog pra ser M. Bison, porque daí ficaria mais... Pô, aquele M seria a implicação de um Mike pra uma possível homenagem ao Mike Tyson, que na época era o Bambam, né? O Ridan até cita ali no comentário dele mesmo, que na gravação, que ele fala mais ou menos assim também. E o próximo pedido aí é do Danny Sensei, né? Ele que também tá ativo aí nos comentários do Game Track. Toca aí. E aí, galera do Meia Lua X, do Game Track, aqui é o Sensei, do Otacast. E eu vim aqui, né, pra pedir uma música da era 16-bits, de um dos meus jogos favoritos do Mega Drive, da... que já fez parte muito da minha infância, que é o Decap Attack, né? Que é um joguinho bem estilo Mario, assim. Só que a diferença é que o Decap vem justamente aí do nome, né? De decapitado, porque o personagem principal era uma múmia sem cabeça, né? E é um joguinho bem engraçado, tem um visual meio dark, assim, e tal. Dark, né? Porque era possível no Mega Drive, né? Enfim. Aí eu escolhi uma música que é a música tema de introdução, né? Bem do comecinho. Eu podia ter pegado outras músicas, que a trilha sonora é bem legal, toda ela. Tem uma batida misturada com rock, com uma música assim meio dark e tal. Mas eu acabei pegando de introdução mesmo. Bom, é isso aí. Dei uma passada lá no Otaku Company, dei uma olhada no Otacast e toca a música. Ideia de jogo é esse, cara? Que escuro! Sério, cara, ele até chegou a comentar, cara, sou ceguista, conheço muita coisa, né? Ele até colocou aí a temática dessa música, bem terror mesmo, né? Mas bem terror daquela época, que é terror meio que, tipo, com música meio que alegrezinha. Dá pra perceber uns elementos de guitarra no seu arranjo, né, cara? Achei bem legalzinha a música, né? Uma ótima escolha do Danny Sensei, né? E aí galera, agora o próximo recado vem diretamente das gurias nerds, o recado da Champs. Manda, Champs! Olá pessoal do GameTech, aqui é a Champs falando do Gurias Nerds. Eu vim aqui pra pedir uma musiquinha de Mortal Kombat 2, um jogo que bastante sangrento na época, lá em meados de 94. Joguei bastante, e ficar com bolha nos dedos. E era um joguinho que eu sempre achei com umas músicas muito sinistras. E a música que eu escolhi é a mais sinistra de todas, que se chama The Deadpool. Então, Zabuza, põe ela aí na playlist, toca aí. Mortal Kombat, a gente até fez um cast especial aí pra você que tá pegando um cast pela primeira vez aqui, né? A gente tem um cast, o Game Track número 5, que é especial sobre Mortal Kombat. A gente cita algumas curiosidades, lá tem o Hidan participando, o Ricardinho, tem o Snake, né? A gente trolando bastante Mortal Kombat, como sempre. Isso aí, galera! Voltando! Mais um recado de um membro do LegCast. Dessa vez, o nosso querido Zyder, cantor de plantão, escolhendo outro tema de Street Fighter. Manda bala! Boa tarde ou boa noite, sei lá. Pessoal da Galáxia Perdida, eu sou o Zyder aqui do LegCast, o podcast dezenal de várias coisas aleatórias. Ou como o Sr. B disse no outro dia, um cast que fala sobre coisas. E 16 bits, primeira coisa que eu lembro seria um Street Fighter. E o que, que você pensa em Street Fighter? É o tema do Guile, né? Que é... Acho que é isso aí, vamos... O tema do Guile pra galera da Galáxia Perdida. Meu Deus, cara, quem nunca escutou essa música? Se você escutar ela, um pedacinho dela já começa. Cara, é muito foda. A música de Eu Sou Superior a Você e Estou Paunando Enquanto Você Ouve. Cara, a versão do Street Fighter 4 dessa música é unante demais. E os quatro últimos recados vem a querida cidade do Sr. Thiago, né? Lá de Cascavel, né, Zabuz? Lá de Cascavel, né? Olha, cara, vocês cinco já pode formar quase uns Power Rangers, né? Definitivamente eu vou ser o vermelho, né? Porque eu sou mais foda. Então, né, teve participação de quatro pessoas lá de Cascavel, de quatro amigos aí do Excel, né? Quatro amigos meus também, né? Então, o primeiro recado aí do Kev, ele também cita uma música do Mortal Kombat, né? Então vou deixar o recado dele aí. Olá, pessoal do Meia Lua X! Aqui quem fala é o Kev, Cascavel, fim do mundo quase. E eu quero pedir a música tema do Mortal Kombat. Toca aí. Test your might. pra mim era só a música do filme, cara. Não, cara, aí que tá o engano. É porque ela ficou imortalizada mesmo depois do filme, porque teve aquela hype nova, né? Mas não, ela teve presente em alguns jogos também, foi feita edição 16 bits, então muito bacana. Nossa, eu ainda tenho minhas dúvidas, sabe, né? Tipo. Nosso próximo comentário, galera, vem de uma pessoa insuportável que eu aturo toda semana aqui em casa, enchendo o saco. Javan, lá de Cascavel, né? Manda bala, Javan. Oi, pessoal do Mega Man X, eu sou o Javan lá de Cascavel e eu peço a música Storm Eagle do Mega Man X. Toca aí. Bom, o João também, lá de Cascavel, também deixou um recadinho pra nós aí, vamos tocar aí. Câmbio, galera aqui do Meia X, é o João, aqui de Cascavel, eu queria pedir a música Mario Circuit do Super Mario Kart. Mario Kart, quando eu tinha o Super Nintendo, meus primos de vinho aqui, cara, a gente passava jogando muito na modalidade de batalha, cara. Meu Deus, a gente tinha cada estratégia, peninha, cara. A gente falava, putz, pegou o casco vermelho e acabou um balão. Acabou nada, cara, era só correr e pegar uma peninha. Te falar que eu fui jogar Mario Kart mesmo com 10. Você não chegou a jogar Mario Kart? Não, cara, eu joguei, só que era muito pouco, sabe? Super Nintendo, de corrida mesmo, eu jogava mais Top Gear. Até porque o Mario Kart eu não tinha fita e não conhecia ninguém que tinha, né? Pô, naquela época eu morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, casa de todo mundo é longe pra caramba e não dava pra ir e tal. Então, terminou não rolando de eu conhecer, eu tive mais acesso mesmo depois que eu comprei o DS. Mas rola aquela lã de DS pra jogar Mario Kart, né? E, porra, vive, sempre. Fica o desafio. Quando a gente estiver gravando o videocast, dia 20 alguma coisa... 24. Dia 24, aquele desafio de Mario Kart entre eu e o Zabuza. Opa! Eu te desafio na sequência também fazer uma disputa no Mortal Kombat, no DS, né? Eu contra ti. Na sequência, então, já fica outro desafio do Call of Duty. Perfeito! Desafio triplo, o resultado não perca no videocast. Eu tô fudido, cara. Eu vou ter que começar a treinar, começar a levar o DS pra faculdade com mais frequência. E o nosso último comentário, né, é o pedido do Diogo também, desse grupinho lá da cidade maravilhosa, que é Cascavel. Diogo, inclusive, estará gravando conosco o cast de Pokémon, cara. Notícias internas me dizem que ele será gravado daqui a alguns minutos. Opa! Cara, aqui é produção industrial. Exato, eu não tenho mais tempo. Ou eu estudo pra faculdade ou eu gravo o cast. Respirar, pra quê? É? Então, né, ele deixou um recado aí, né? Ele deixou um recado pedindo uma música do Power Ranger Midnight... Nossa, fala aí. Mighty Morph Power Rangers. Fala, galera do Meia Lua X. Aqui é o Diogo, lá de Cascavel. Eu e... Oh, o Pluto! Vamos pedir a música Cave, de Mighty Morph Power Rangers. Toca aí. sempre fala Midnight, porque tem uma banda aqui em Curitiba chamada Midnight Project. Então, mas o nome é que eles apresentavam como Power Rangers, até porque o nome ficou comprido, mas o nome original é Mighty Morpher Power Rangers. Não, com certeza, esse primeiro Power Ranger passando na TV é o melhor, cara. Com certeza. Sabe que... Ei, passou na TV aberta, que na verdade já é o segundo, né, que chegou no ocidente, né? É o segundo que chegou no ocidente e, na verdade, a série original não se chamava Power Rangers. Não, na verdade, ele é o segundo da série, só que é o primeiro que chegou no ocidente. É o segundo da série não, ela é mais antiga, hein? Anteriormente, na manchete, passou Changeman, Flashman, teve o Google Five que passava... Não, mas em Power Rangers sim, só da série Power Ranger. Mas a série Power Rangers é uma série fake editada pelos americanos. Você lembra que tinha um robô ultra gigante, assim, que ele sempre tentava colocar ele em praticar, só que ele nunca tinha bateria suficiente? Não, não lembro, cara. Não lembra? Cara, algum dos ouvintes lembra, assim, cara, que tinha... Cara, eu lembro de Tokusatsu pra cacete, eu não lembro desse, meu Deus. Cara, ó, tinha tipo um dragão gigantesco, assim, que o Megazord ficava no pé dele, cara. A Rita Repulsa lá, cara, ela junto com o Z lá, o... Lord Zed. Ele sempre juntava força pra mandar esse robô ultra gigante, tipo, atacar os Power Rangers lá, né? E sempre tentava dar o último golpe. Esse robô ultra gigante só tinha energia pra voltar embora, então eles sempre mandavam ele embora. Se alguém lembrar, cara... Agora vamos pra mais uma sugestão de cada um de nós, né, Thiago? Com certeza, né? Mais do que na hora isso. Tá na hora, né? A gente... Vou deixar contigo aí, só pra eu tentar fechar com chave de ouro, né? Ah, cara, com certeza fecharia mais com chave de ouro comigo, né? Mas como sou chefe e eu tô negociando meu plano mentário, né? Eu mando. Então, galera, pra mandar a minha segunda música, um jogo que pra mim também marcou pra caramba, marcou demais até. Volta a marcar depois com o lançamento de Marvel vs Capcom. Acho que o Zaltra já pescou qual jogo que é. A última música, né? A música do Final Stage do Capitão Comando. Nossa, cara. Um dos charmes mais massas de jogar no Marvel vs Capcom. Eu conseguia fazer 40 hits com ele no Marvel vs Capcom 1, cara. Dois especial numa sequência única, assim, sem perder hits. Cara, Capitão Comando é aquele jogo de plataforma bonito, né? É, o bebezinho lá controlando, aquele robô verde, o ninja e aquela... meio que uma múmia, né? Aham. Nossa, clássico demais. Então, Capitão Comando Final Stage, toca aí. Né, pra terminar... Espera aí. Tem uma caixa se movimentando ali? Como assim? Uma caixa? Não, é? Ih, cara, caixa? Não tinha caixa aqui. Acho que aquela caixa não tá se movimentando, não é impressão minha, né? Não tinha nenhuma caixa aqui, mas caixa... Não, aquela caixa já devia estar ali. Eu acho que o Teixeira está enganado, cara. Quem é aquela caixa que tá assim? Sério, deixa eu continuar aqui. Então... Cara, eu vi essa caixa se movimentando, cara, sério. Não, pera aí, eu tava olhando agora, não se mexeu nada. Não se mexeu? Não, peraí, mexeu agora. Tá. Zap. Oi. Tô com medo daquela caixa, cara. Aquela caixa não tem nada, cara. Você acha? Cara, quem deixou aquela porra daquela caixa ali no chão, né, cara? Ó. Ô, galera, eu tô falando há 50 mil anos. Não é pra deixar material no estúdio. Ô, Lurdinha. Ô, Zap, peraí, eu já vou dar um jeito naquela caixa. Continua gravando aí. Tá. Então, pessoal, pra finalizar... Ué, ei, caralho, mano, que é isso? Ei, tá bem, Thiago? Ué, por que você tá deitado no chão, cara? Levanta aí essa caixa. Malditos, vem pra me esperar. Ai. Daí, pessoal do Game Track, sentiram minha falta? Aqui é o Snake, como que vão vocês? tive que dar um jeito, né? Usar o no Excel. Porque sabe como que é? A gente marca pra fazer um podcast, só que eles faltam no dia. Aí quando a gente vai gravar, eles gravam escondido da gente. A gente tem que dar uma quebrada de pescoço em alguém, né? Mas vai ser eu o responsável agora de estar falando uma música que o Zabuza tava comentando ali nos bastidores. E a música que ele tava querendo falar era do Super Mario World. Um joguinho assim que pouca gente jogou na vida. Acho que foi bem pouco divulgado, Super Mario. Mas a música em específico é Athletic Map. Toca aí. Acabamos de escutar a música do Super Mario World, Athletic Map. Agora, pra encerrar com chave de ouro, com música de macho de verdade, quem jogou vai saber que isso daí é pra poucos. Top Gear, aquela pista noturna em Nova York, que era muito animal, porque se você tem labirintite, eu não aconselho você jogar Top Gear, porque é aquela fase que tem um monte de subida e descida ali no escuro, cara. É muito legal essa fase. Fase de Nova York, toca aí. E pessoal, mais um cast. Espero que vocês tenham gostado. Pena que eu tive que bater nesses dois, cara. Já que eles me sacanearam, né? Começaram a fazer a gravação sem mim. Tive que dar um jeito neles. Então manda seus comentários, manda seus e-mails para gametrack.mlx@gmail.com. E o nosso Twitter, @mlx. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo episódio. Não sei quem vai se apresentar, já que os Avos e o Excel acho que vão estar meio impossibilitados. Vou ter que contar a ajuda do Ridan. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Aqui o Pen, e eu já conheci uma garota que parecia um Charizard. Alô, galera do blog, eu sou o Excel e... Rendido, usa investida. O que, que é isso? Meu Deus. E aí, pessoal, eu sou o Deruk, eu venho da Holanda e hoje de manhã, quando eu estava cortando a grama da minha casa, eu encontrei 50 pokémons. É isso. Só 50? Só 50. Tava dando uma cima de quem? A maior sacanagem é que a maioria deles era ratata, velho. Fala galera do Meia Lua X, aqui é o Diogo lá de Cascavel e... Oh, Luto, eu escolho você! Fala galera, aqui é o Hitsu, hoje perdendo a virgindade aqui no podcast. Na frente de todo mundo, velho. Na frente de todo mundo. É essa, velho. Aqui é o Javan, lá de Cascavel, e o carro preferido do Pikachu é a Pikapi. Aquela escolinha de aprendizado. Meu Deus do céu. Bom, aqui é o Zabza, eu estou trolando o podcast do PEN. Daqui a pouco já vou vazar. É o vagabundo que sem mudança o meu podcast. Vai, PEN. Bem, hoje a gente vai falar sobre Pokémon, os jogos de Pokémon, a vida de Pokémon, os malucos de Pokémon que estão aqui. Maluco é, não, cara. Muito respeito, senhor maluco. É verdade. Senhor maluco. Ah, mas antes de começarmos tudo, para leituras e e-mails. E-mail, eu escolhi você! E-mail! E-mail, vai! Igual! Essa porcaria dessa quebrada! É mais de 8 mil e-mails. 8 mil! É mais de 8 mil! O quê? O que foi que você disse? Não é tão boa assim. A gente não vale tanta pena. Vamos voltar às e-mails? Não, baiano! Será que eu tô... Aquela tão rápida que a gente nem percebeu, né? Pô, Diogo, aí não, né? Aí é plágio, né? Plágio, né?